olho quando entrou no meu mar. Navegou, não quis saber, atracou no meu cais e agora quer me deixar. Não posso aceitar. Quem jamais vai separar o navio e o mar? Sem ninguém, navio e o mar. Sem ninguém, o mamão compreenda. Vai separar o navio.